saudade do barulho da cama. Nosso vizinho já não mais reclama. Ele tá pensando que morri. Falta pouco, hoje eu quero sumir. Já deixei a casa perfumada. Tô andando sem roupa, tô desesperada. Responde essa mensagem, seu otário. Venha logo, hoje é meu aniversário. Do barulho da cama. Nosso vizinho já não mais reclama. Ele tá pensando que morri. Falta pouco, hoje eu quero sumir. Já deixei a casa perfumada. Tô andando sem roupa, tô desesperada. Responde essa mensagem, seu otário. Venha logo, hoje é meu aniversário. Volta, nego. Just